A Comédia dos Erros. William Shakespeare. Personagens: Solino, Duque de Éfeso. Egeu, mercador da Siracusa. Antífolo de Éfeso, filho de Egeu e de Milha. Antífolo de Siracusa, filho de Egeu e de Milha. Drômio de Éfeso, criado dos dois Antífolos. Drômio de Siracusa, criado dos dois Antífolos. Baltazar, mercador. Ângelo, ourives. Um mercador, amigo de Antífolo de Siracusa. Um segundo mercador, de quem Ângelo é devedor. Pinche, mestre escola exorcista. Emília, esposa de Egeu, abadessa em Éfeso. Adriana, esposa de Antífolo de Éfeso. Luciana, sua irmã. Lúcia, criada de Adriana. Uma cortesã. O carcereiro, oficiais de justiça e gente do séquito. Ato 1º. Cena 1. Uma sala no palácio do duque. Entram o duque, Egeu, carcereiro, oficiais e séquito. Egeu, vamos, Solino. Apressa a minha queda. De mim, com a morte, este mártir o arreda. Duque, cala-te, mercador da Siracusa. Parcial não posso ser no que respeita à aplicação da lei. A inimizade e a luta decorrente dos ultrajes inomináveis que, de pouco, o vosso duque infligiu aos nossos compatriotas, honrados mercadores que, por falta de florins com que as vidas resgatassem, selaram seus decretos ominosos com o próprio sangue, excluem qualquer réstia de piedade de nosso olhar terrível. Desde os mortais conflitos intestinos, surgidos entre os vossos compatrícios sediciosos e nós, foi decretado em sínodos solenes, não só pelos siracusanos como por nós próprios, que não se admitiria nenhum tráfico entre as duas cidades inimigas. Mas, ainda, se alguém, nascido em Éfeso, em feiras ou mercados fosse visto de Siracusa, ou, ainda, se um nativo siracusano viesse ter ao porto de Éfeso, morreria, e seus bens todos seriam confiscados pelo duque, a menos que 1.000 marcos nos pagasse, para se resgatar e ficar livre da pena cominada. Ora, o mais alto cômputo de teus bens escassamente chega a 100 marcos. Desse modo te achas, por nossas leis, à morte condenado. Egeu, consola-me saber que o teu decreto hoje põe fim ao meu viver inquieto. Duque, está bem. Ora quero que nos digas, siracusano, sem rodeio inútil, porque de tua pátria te afastaste o motivo de estares ora em Éfeso. Egeu, mais pesada tarefa não podia ser, me imposta do que isso de contar-te minha dor indizível. No entretanto, porque dar testemunho possa ao mundo de que meu triste fim não foi causado por falta vergonhosa, mas por puro sentimento paterno, vou dizer-te quanto me permitir minha tristeza. Nasci em Siracusa, onde uma esposa soube escolher, que em mim teria achado toda a felicidade, como eu nela, se não nos fosse adverso duro fado. Vivíamos felizes. Em aumento e a nossa fortuna, por frequentes e frutuosas viagens que a Epidano costumava eu fazer. Mas o trespasso do meu feitor, na obrigação premente, me pôs de dirigir os bens dispersos, dos braços carinhosos, me arrancando de minha eterna esposa. Minha ausência não durara 6 meses, quando, quase desfalecida pela doce pena da herança feminina, ela já tinha tomado todas as medidas para se me juntar, havendo sã e salva chegado onde eu me achava. Muito tempo não se passou sem que ela se tornasse mãe de dois belos filhos, de tal modo parecidos, o fato extraordinário, que só se distinguiam pelos nomes. Na mesma hora, na mesma hospedaria, uma mulher do povo de igual fardo se livrou, dando à luz dois filhos gêmeos também muito parecidos, que por serem de gente muito pobre eu comprei logo, para que eu servir viessem meus dois filhos. Muito orgulhosa de seus dois pimpolhos, falava diariamente minha esposa em voltar para casa. A contragosto fiz-lhe a vontade, mas, pai, muito cedo nos embarcamos. Uma légua viajamos de Epidamnos sem que o mar, sempre aos ventos obediente, qualquer trágico indício nos mostrasse de nossa má aventura. Muito tempo, contudo, não ficamos animados, porque pouco de luz quase apagada que o céu nos enviava, só servia para levar a nossas almas tímidas mensagem certa de uma morte próxima. Eu, de mim, a aceitara alegremente, mas as lamentações de minha esposa, que, à só ideia do perigo imano, chorava sem cessar, e os lastimosos gritos dos dois meninos amoráveis, que por moda choravam, pois não tinham consciência do perigo, me forçaram a procurar adiar o fim de todos, pois outra expectativa era impossível. Ao barco os marinheiros se acolheram, deixando-nos o casco do navio prestes a se afundar. Minha consorte, mais cuidadosa do último nascido, o havia atado a um mastro de reserva de que os marujos sempre andam providos, para enfrentar os temporais desfeitos. A ele um dos outros gêmeos foi atado, enquanto dos demais eu me ocupava. Dispostos desse modo os nossos filhos, eu e minha mulher, fixos os olhos em quem fixou o cuidado sempre tínhamos, nos atamos, também, nas duas pontas do alto mastro, e ao sabor, sempre, das ondas, na direção seguimos de Corinto, conforme imaginávamos. Por último, a dardejar os raios sobre a terra, desfez o sol a névoa causadora de todo o nosso mal, deixando calmas de novo as ondas, pela ação benéfica de sua luz porque tanto anelávamos o que nos permitiu ver dois navios que para nós, com pressa, velejavam. Um de Corinto, de Epidamno no outro. Mas antes de até nós eles chegarem, ó! Nada mais direi. Deduze o resto, ante o que sabes do meu fado mesto. Duque, adiante, velho. Acaba a tua história. Despertas-nos piedade, muito embora conceder-te perdão seja impossível. Egeu, ó. Se os deuses assim tivessem sido, agora eu acusá-los não pudera de nos terem tratado cruelmente, pois distantes de nós não se encontravam 10 léguas os dois barcos, quando fomos dar de encontro a um penedo imano e a pique, com tal força, que a nossa esperançosa nau se despedaçou, e de tal modo se processou o nosso divórcio injusto, que a cada um de nós deixou a fortuna com que se alegrar e lastimar. C. A parte em que se achava minha esposa, pobre alma. Ao parecer com menos peso, mas com igual desdita, foi levada com mais velocidade pelos ventos, tendo sido eles 3 à nossa vista, salvos por pescadores de Corinto, conforme então pensamos. Finalmente, a bordo nos tomou outro navio. Ao ficarem sabendo seus marujos a quem haviam salvo por acaso, deram boa acolhida aos pobres náufragos. E a presa, porventura, aos pescadores teriam retomado, se não fosse terem o barco de moroso curso. Por isso, navegaram rumo à pátria. Sabeis agora como eu fui privado de toda a minha dita, como os fados adversos minha vida prolongaram, para eu contar a minha triste história. Duque, agora, pelo amor dos que lastimas, faze-me o obséquio de contar por miúdo, tudo o que eles, e tua vez passado. Egeu, meu caçula, o mais velho nos cuidados, aos 18 anos revelou o desejo de procurar o irmão, tendo insistido junto de mim, para que seu criado, que, como ele, privado também fora de um irmão cujo nome ele levava, nas investigações o acompanhasse. Assim, porque sofria de saudades de meu filho perdido, pus em risco vir a perder o que ainda me restava. 5 estios passei na extrema Grécia. Vasculhei os confins da Ásia distante. E, ao custear, já de volta para a pátria, a Éfeso vim ter, sem esperança nenhuma, é certo, de poder achá-los, mas porque não deixasse inexplorado nenhum lugar capaz de abrigar homens. Da minha vida a história aqui termina. Na morte prematura me julgara muito feliz ainda assim, se ao cabo de tão longas viagens obtivesse a certeza de que eles ainda vivem. Duque, mísero Egeu, que destinado foste para experimentar o grau mais alto de uma vida infeliz. Mas podes crer-me. Não fosse ir contra a lei, minha coroa, a própria dignidade, os juramentos, que violar nunca os príncipes se atrevem, muito embora o desejem, neste peito tua causa encontrar um advogado. Mas muito embora condenado te aches e a sentença de morte não me seja possível revocar sem grande dano para nossa honra, vou favorecer-te naquilo que puder. Por essa causa, mercador, eu te dou mais este dia para auxílio amigável angariares, que a vida te resgate. Experimenta os amigos que em Éfeso tiveres. Toma emprestado, pede esmola. E vive, depois de perfazeres a quantia. Caso contrário, morrerás. É lei. Deixo sob tua guarda, carcereiro. Carcereiro, pois não, milorde. Egeu, pobre, sem esperança, Egeu só lida para o fim postergar da triste vida. Saem. Cena 2. O mercado. Entram Antífalo de Siracusa, Drômio de Siracusa e um mercador. Mercador, deveis dizer, por isso, que nascestes em Epidamno, para vos livrardes de ficar com os bens todos confiscados. Ainda hoje, um mercador da Siracusa foi preso, por haver desembarcado, e, porque a vida resgatar não pôde, há de, acorde com a lei desta cidade, vir a morrer, antes que o sol no ocaso fatigado se deite. Eis o dinheiro que em confiança me destes, ainda há pouco. Antífalo de Siracusa, Drômio, leva-o ao centauro, onde pousamos, e lá te deixa estar até que eu chegue. Para o jantar ainda falta uma hora. Verei, enquanto espero, os mercadores, estudarei os usos da cidade e observarei seus belos edifícios. Depois, de volta para a hospedaria, pretendo repousar, que a longa viagem me deixou laço e exausto. Vai depressa. Drômio de Siracusa, muita gente talvez tomasse a risca quanto dizeis e se pusesse ao fresco carregando tesouro tão ótimo. Sai. Antífalo de Siracusa, é um criado alegre, meu senhor, que muitas vezes, quando estou cheio de cuidados e de melancolia, me dissipa todo humor com seus ditos prazenteiros. Ireis passear comigo na cidade, para depois jantarmos na estalagem? Mercador, não, meu caro senhor. Fui convidado por certos mercadores, com os quais conto realizar bons negócios. Desculpai-me. Mas às 5 horas nos encontraremos no mercado, se a ideia vos agrada, podendo, após, fazer-vos companhia até a hora de deitar. Negócio urgente me força a vos deixar por uns instantes. Antífalo de Siracusa, então até mais tarde. Sem destino vou distrair-me a ver vossa cidade. Mercador, ao vosso bem-estar vos deixo entregue. Sai. Antífalo de Siracusa, quem ao meu bem-estar me deixa entregue, faz entrega de todo em todo inútil, pois é do que careço. Sou no mundo como uma gota de água que à procura de outra gota no oceano se encontrasse, e que, ao cair ali, toda desejos de achar a companheira, desaparece na busca, sem ser vista. Assim, comigo, para um irmão e minha mãe achar, pobre de mim. Me perco a procurá-los. Entra Drômio de Éfeso. Eis outra vez meu almanaque vivo. Que é que há? Por que voltaste assim tão cedo? Drômio de Éfeso, tão cedo. Perguntai por que tão tarde. O capão já tostou. Caiu do espeto, de tanto ser virada, a bacorinha. Já o relógio da torre deu 12 horas e a patroa me deu uma no rosto. Quente ela está por causa da comida que esfriou. A comida ficou fria por não terdes voltado para casa. Não voltaste porque não tendes fome. Não tendes fome por comido a verdes. Nós, porém, a jejuar nos encontramos. Por vossa culpa em penitência andamos. Antífalo de Siracusa, detende esses pulmões, senhor. Dizei-me onde está minha bolsa com o dinheiro. Drômio de Éfeso, ó. Aqueles 6 pences que me destes na última quarta-feira com o encargo de pagar o conserto do rabicho da patroa. Aos celeiros dei, senhor. Não costumo furtar coisa nenhuma. Antífono de Siracusa, não estou hoje para brincadeiras. Deixa de lado as graças e me dize, sem subterfúgios, onde está o dinheiro. Sendo nós estrangeiros na cidade, como te mostras tão remisso, ousando separar-te de soma tão vultuosa? Drônio de Éfeso, por obséquio, senhor, deixai as graças para a hora do jantar. Vim procurar-vos como correio, de ordem da senhora. Se sem vos eu voltar, é coisa certa meter-me na correia, que ela as vossas faltas há de gravar na minha pele. Penso que deveríeis ter no estômago, como eu, relógio certo, para a casa vos chamar, sem haver necessidade de nenhum mensageiro ou de recados. Antífono de Siracusa, para com isso, Drônio. Essas graçolas vêm fora de propósito. Reservas para a hora mais alegre. Onde puseste o ouro que te confiei? Drônio de Éfeso, a mim, senhor. Não sei de ouro nenhum que me entregasseis. Antífono de Siracusa, vamos, senhor velhaco, acabai logo com essas maluquices, e dizei-me de que modo a incumbência foi cumprida. Drônio de Éfeso, minha incumbência constitui apenas em vos vir procurar até o mercado e vos levar, senhor, à casa, à Fênix, para jantar. Por vós, já estão à espera minha senhora e a irmã. Antífono de Siracusa, ora, tão certo como eu ser batizado, me responde onde puseste a salvo o meu dinheiro. Se não, te quebrarei essa cabeça jocosa, que só cuida de pilhérias, quando me acho indisposto. Dize logo, em que lugar puseste os meus 1000 marcos? Drônio de Éfeso, marcas vossas eu tenho na cabeça, nos ombros tenho marcas da patroa, mas, reunidas, 1000 marcos não perfazem. Se forçado eu me visse a restituí-las a vossa senhoria, é bem possível que não as recebesseis com paciência. Antífono de Siracusa, tua patroa? Que patroa, escravo? Drônio de Éfeso, a senhora de vossa senhoria, minha patroa da estalagem Fênix, a mesma que jejua à vossa espera, para jantar e que vos pede, instante, ir desjantar com ela neste instante. Antífono de Siracusa, como? Zombas de mim na minha frente, conquanto eu te proibisse. Então toma isto. Bate-lhe. Drônio de Éfeso, senhor, que pretendeis? A mão detende, por piedade. Se não, dos pés me valho. Sai. Antífono de Siracusa, sou capaz de jurar que esse molandro foi logrado e perdeu todo o dinheiro. Dizem que esta cidade abunda em fraudes, em escamoteadores astuciosos, feiticeiros noturnos que os sentidos confundem das pessoas, negras bruxas que matam a alma e o corpo informe deixam, charlatães convincentes, disfarçados embusteiros e muitos picadores quejandos. Se tudo isso for verdade, não ficarei aqui. Vou ao Centauro dar outra coça nesse bandoleiro. Temo que haja perdido meu dinheiro. Sai. Ato II. Cena 1. Casa de Antífono de Éfeso. Entram Adriana e Luciana. Adriana, nem vem o meu marido, nem o escravo que eu incumbi de o procurar com pressa. Devem ser 2 horas, Luciana. Luciana, talvez tenha sido ele convidado por algum mercador e, do mercado, tivesse rido jantar em qualquer parte. Mana, vamos comer. Não te amofines. Da liberdade os homens são senhores. O tempo é o mestre deles. Vão e vêm, conforme o tempo enseja. Sê paciente. Adriana, por que hão de ser mais livres do que nós? Luciana, porque fora de casa tem negócios. Adriana, se com ele desta arte eu procedesse, ficaria zangado. Luciana, não ignoras que da tua vontade é freio o esposo. Adriana, frear se deixam tão somente os asnos. Luciana, liberdade indócil é domada pela própria desgraça. Não há nada sob a vista do céu que não se mova num limite restrito, assim na terra como no ar e no mar. Todas as fêmeas dos animais, dos pássaros, dos peixes seguem a um macho e em tudo lhe obedecem. do homem, ser mais divino, senhor deles, dono do mundo todo, do mar vasto, que a superioridade do intelecto pôs acima de pássaros e peixes, da esposa dono e mestre. Assim, alegre, com ele em tudo concordar te cumpre. Adriana, tanta humildade condiz mais com freira. Luciana, o medo é que me faz ficar solteira. Adriana, casada, talvez fosses uma arpia. Luciana, a obedecer, de noiva aprenderia. Adriana, se teu esposo a outra mulher amasse? Luciana, em casa aguardaria o desenlace. Adriana, sem ser provada, a paciência dura. Calma é quem vive livre de tortura. Ao infeliz que a adversidade oprime, é fácil animar num tom sublime. Mas se igual fardo no ombro nos pesasse, nossa calma tomara se fala-se. Por não teres marido que te oprima, é que me fazes essa pantomima. Mas se chegasses a te ver burlada, tua paciência acabaria em nada. Luciana, hei de casar-me para ver se é certo. Eis o criado. O patrão deve andar perto. Entra Drômio de Éfeso. Adriana, dizei se o vosso retardado mestre ao alcance da mão por fim se encontra. Drômio de Éfeso, fui eu que fiquei ao alcance das mãos dele, como dão testemunho as minhas orelhas. Adriana, não lhe falaste? Não te disse, acaso, qual a sua intenção? Drômio de Éfeso, disse-me tudo quanto quis, mas foi muito ao pé do ouvido. Maldita mão! Não pude entender nada. Luciana, expressou-se por maneira tão ambígua, que não entendeste o que ele queria dizer. Drômio de Éfeso, expressou-se por maneira tão clara, que pude sentir perfeitamente as pancadas, mas, apesar disso, por maneira tão ambígua, que mal pude compreender-lhes o alcance. Adriana, mas dize, não vem logo para casa. Não quer deixar a esposa satisfeita? Drômio de Éfeso, doido cornudo ao que ele me parece. Adriana, doido cornudo, biltre? Drômio de Éfeso, cornudo por ser doido, simplesmente. Mas que está doido, é certo. Eram já horas, lhe disse, de jantar. Sua resposta foi reclamar de mim 1000 marcos de ouro. Jantar. Gritei. Meu ouro. Respondeu-me. A carne está a queimar. Disse. Meu ouro. Respondeu. Demorais ainda na rua? Lhe perguntei. Meu ouro. Respondeu-me. Onde estão os 1000 marcos, sem vergonha, que eu te dei? A leitoa está no ponto de esturricar. Lhe disse. Meu dinheiro. Me respondeu. Minha senhora, disse-lhe. Que se enforque. Disse ele. Não conheço senhora alguma. O diabo que a carregue. Luciana, quem falou isso? Drômio de Éfeso, meu patrão, senhora. Não tenho casa, esposa, nem patroa, berrou-me. Ele 100 vezes. Desse modo minha mensagem, que cabia a língua dizer no tempo certo, graças a ele torno a trazer nos ombros para casa, pois neles recebi tunda de mestre. Adriana, volta, maroto, e traze-o para casa. Drômio de Éfeso, voltar para apanhar mais uma coça? Por Deus, mandai um outro mensageiro. Adriana, volta, malandro. Do contrário, a fronte te cruzo de pancada. Drômio de Éfeso, ele há de novas cruzes fazer por cima das primeiras. Desta arte me deixais santificado. Adriana, basta de falatório, grosseirão. Vai buscar teu senhor. Drômio de Éfeso, serei, acaso, redondo assim, para me dar desambos pancadas sem parar, como se eu fosse bola de futebol. Sem mais nem menos, me aplicais pontapés. A durar isso, teres de me mandar forrar de couro. Sai. Luciana, como a impaciência vos deixou mudada. Adriana, a conversar ficou com a namorada, privando-me de todo o carinho. Ó, encanto já perdi. Feia defino. A culpa é dele só. Tenho a conversa fastidiosa, a alma sempre em tédio imersa. Na indiferença dele se me embota toda a vivacidade, fico idiota. Deixa-me feia, acaso, este vestido? Quem me dirige os bens é o meu marido. Qual a minha ruína, que arruinada não fosse só por ele? Se fanada me encontro é que ele quis. De um simples riso dele me nasceria um paraíso. Mas, servo altivo, ele por longe vaga. De todo meu amor foi essa paga. Luciana, o ciúme te maltrata. Deixa disso. Adriana, tanto sofrer me fez perder o viço. É certo, a Lourdes ele encontra abrigo, se não, por que não para ele comigo? Disse que uma cadeia me daria, bem o sabes. Contudo, eu preferia que ele houvesse esquecido esse presente em troca de comigo estar contente. Desta arte fiel ele ficara ao leito. Sei que as mais belas joias, sem defeito, com o uso o encanto perdem. O próprio ouro se desgasta, em prejuízo do tesouro. Assim, dos homens o impoluto nome a reiterada tentação carcome. Já que a minha beleza não lhe agrada, vou chorar tanto, até vir a ser nada. Luciana, como o ciúme maltrata esta coitada. Saem. Cena 2. Uma praça pública. Entra Antífalo de Siracusa. Antífalo de Siracusa, o dinheiro que a Drômio eu tinha dado se acha na hospedaria do Centauro, tendo saído cuidadoso escravo para me procurar. Pelo meu cálculo e o que disse o hospedeiro, eu não podia ter falado com Drômio depois da hora em que nos separamos no mercado. Mas ei-lo que aí vem. Entra Drômio de Siracusa. Então, senhor, já está mais calmo vosso humor jocoso. Repeti, por favor, a brincadeira, se gostais de pancada. A hospedaria do Centauro vos é desconhecida. Não vos dei uma bolsa com dinheiro. Vossa patroa me quer ver em casa, para eu jantar com ela. Então, moramos na hospedaria Fênix. Estais louco, para me responderes desse modo? Drômio de Siracusa, quando, senhor, vos respondi tal coisa? Antífalo de Siracusa, agora mesmo, aqui, há meia hora. Drômio de Siracusa, não vos falei desde a hora em que ao Centauro me mandastes levar o vosso dinheiro. Antífalo de Siracusa, afirmaste, vilão, que eu não te havia dado dinheiro algum e me falaste de uma mulher e de eu jantar com ela. Mas penso que na pele tens a prova de quanto me alegrou essa notícia. Drômio de Siracusa, fico contente por vos ver alegre. Que quer dizer, senhor, essa pilharia? Antífalo de Siracusa, ainda zombas de mim na minha frente. Pensas que é brincadeira? Então toma isto. Bate-lhe. Drômio de Siracusa, para aí, senhor, por Deus. A brincadeira ficou séria demais. Por que barganha mereci receber essas pancadas? Antífalo de Siracusa, porque acontece eu conversar convosco familiarmente, para distrair-me, vos fazer de meu bobo, vossa audácia vos leva a exorbitar, até querer desapalhar as minhas horas sérias. Quando o sol brilha, as moscas dançam ledas. Mas, quando some, logo elas se escondem. Para poder desdiscretear comigo será conveniente ver-me o rosto. Assim, pelos meus olhos, a atitude sabereis escolher. Caso contrário, vos meterei pela cabaça o método. Drômio de Siracusa, cabaça lhe chamais. Eu preferia ter cabeça, uma vez que deixasses de amolhar. A continuardes desse jeito, vou procurar uma cabaça para forrar com ela a cabeça e não ter de procurar o espírito nas espáduas. Mas, por obséquio, senhor, por que me bateis? Antífalo de Siracusa, não sabes a causa? Drômio de Siracusa, não sei nada, senhor, a não ser que estou a receber pancada. Antífalo de Siracusa, desejas que te revele? Drômio de Siracusa, perfeitamente, senhor, e também o seu porquê, pois dizem todos que não há causa sem porquê. Antífalo de Siracusa, pois foi porque te riste à minha custa. Agora vejamos o porquê. Porque de novo riste de mim, quando eu falava sério. Drômio de Siracusa, quem sova igual já tomou? Pois assim nunca mais me aconteça, pois os porquês que aduzi são porqueiras sem pé.